comigo é você, você, você, você. Te flechou, me acertou também. Uma flecha em dois corações. Combina com a gente, combina. Não tem ninguém. Combina com a gente, combina. Muito honrada de estar aqui hoje, como artista, como fã de vocês, e é um momento realmente histórico para todos nós. E dizer, cara, eu te admiro pra caramba, sou sua fã. Tá? Eu sou sua fã também, mas é porque as músicas dele, entendeu? Choca. É recíproco. E aí o negócio é. A gente faz parte da sua vida. A Clube é a minha companhia. Clube. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.